Dois, Salvador, bom dia, 098.0 da missão 098, autorizado a linha de decolar cabeceira 10, vento 100 graus, 4 nós. Aqui decola, missão 10.09. 3.1013. 6258, desça até 4.000 pés com ajuste no 013. Na 6258, desça para 4.000 pés, o ajuste 10013. 4.013, 6258. 3891, desça para 2.000 pés, o ajuste 10013. 2.000 com 1.013, 3891. Alguma duna? Eu vou, tá 3891, ainda mantém a chegada. Mantém. Tango Lima Victor Delta, Red Avex, and Fly Space, and left in heading 360, limited by localizer. Heading 360, limited by localizer, limited by localizer. Sena 6258, reduza para 2209. 2209, 6258. Tá bom. Nós 35, obrigado, bom trabalho, até amanhã. Controle de Salvador, boa noite, voo na 098. Boa noite, voo no 098, contato radar, saída pouca, suba para o 370. Subida pouca, 370, voo na 098. De voo 1172, acione identificação, chegada mar e desça para o nível 050. É. 3891, autorizado a final do procedimento, venha para o de duna presente e informe no localizador. Pro de duna, vai informar no localizador, autorizado o procedimento, tá? 3891. Sena 6258, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 010, seu limite ao localizador. Esquerda na proa 010, acertado pelo LOC 624. Tango Lima, Victor Delta, through localizer cross, on the right is heading 070, descend to 2000 feet. Right, 070, 2000. Estabilizou 4062, completa sinal, chame a torre Salvador 11895. 1895, horas 4062. 062. 4062, continua a aproximação, informe em 3 pousos, baixado e travado, vento 110 graus 59. Informaremos 4062. Roger, Papa Tango Lima Victor Delta, complete the final arrest, ILS, stand by to change your frequency. Stand by to frequency, stand by to frequency. Sete Azul 6908, aciona identificação, autorizado a chegar da Mari, desce para nível 060. Escuta, guarde o gol no 098, são 3891, chame agora a Torre Salvador, frequência 11895. 1895, boa noite. Rio 4006, 250. Oxonema 6258, desça para 2000 pés. O limite ainda permanece, o localizador. 2000 ainda, o localizador, 6250. Patango Lima Victor Delta, resist to approach speed. Por que o senhor vai pedir? Controle 1972, pode voltar aqui para evitar o fumo? Autorizado, gol 1972. Autorizado, TAP, gol 1972. 2 TAP, 1972. Cidade até? 0050. 050. Sinal 6258, Prodiduna para final do procedimento. Prodiduna 6258. Gol no 098, prossiga. 098, solicita manter a proa 080 e após o jambo vai nessa proa 40 milhas, depois Aracaju e depois a, em rota evitar a formação. Está livre de desvio, gol no 098. Ok, obrigado. Oxana 6258, desça para 2000 pés, está autorizado a final do procedimento, aguarde transferência de comunicações. 6258. Tango Lima Victor Delta, complete final LS, contact tower 118, decimal 95. 1895, thank you. Portugal 020, passing flight level 160, contact now Recife Center, frequency 12685, if unable 125, decimal 45. Recife 12685, secondary 12545, tenha uma boa noite, senhor. Então, 21 decimal 940 metros. Então, Salvador, boa noite, OTAN 3891. Então, 3891, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguarda, 3891. Cheque trem de pouso, 3891. Vai já travar. 3891, pouso autorizado, vento 100 graus, meia dúzia nossa. Livre o pouso, 3891. Lima, Vitor Delta, intensa pouso na 10. Se autorizado, circula para 17, senhora. Sim, se reporte para o cancelamento do plano. Vai, reportar. Lima, Vitor Delta, qual o pátio que segue após o pouso? Aerostar. Sim, chefe. Reduz a velocidade para 2209. Ok, 3013 já está reduzido. Eu conforme o Bravo Vitor Tango, está em contato radar através de Coral, nível 1970, vou na Prode e TAP para chegar na Mari, chame no ideal descida. Eu vou TAP para chegar na Mari, chamando ideal descida, Bravo Vitor Tango. 6908, vou na Prode e TAP da presente, desça para 4000 pés com ajuste padrão. Bravo Tango, solicito que você voar direto do VOR, Salvador. A intenção é quando é mais próximo cancelar. Se você for na 35 para utilizar para o Bravo Tango. Solicitada, Prodo VOR, Bravo Tango. No ideal, desça para 3.000 pés com ajuste 1.0.1.3, informe livrando 1.0.7.0. Centro, vai para calibrar 1.0.7.0, controle do VLR, plano ideal autorizado 6.000 também 3, para a sua entrada. 3.000 a descida. 3.000, o braço 87. Base pela direita da 1.7, aposta final da 1.7, Lima, Vitor Delta. Urbana esquerda, vai aposta final da 1.7, Lima, Vitor Delta. Então 3891, solo ao 03, libera direito, solo no 21, decimal 9. Libera direito no 219, 3891. Oi, boa noite, 6258, final estabilizado da 10X-Ray. Sena 6258, continua a aproximação, reposte no externo, baixar e travar. Botará. Salve, Tatango. 2. Alfa Juliette, para botão 2, 389. Base para final no 7, contém baixar travado Lima, Vitor Delta. Lima, Vitor Delta, pouso autorizado cabeceirão no 7, vento 1.00 graus, 5 nós. Livre pouso na 17, Lima, Vitor Delta. Só foi estar, baixou travado, 6258. 6258, ciente, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Guarda. Xené 6258, pouso autorizado cabeceiro no 0, vento 1.0 graus, 5 nós. Autorizado pouso 6258. Lima, Vitor Delta, solo 06, liberando próxima direita, boa noite. Pouso 08, autorizado ao final do procedimento, desço para 2.000, informe estabilizado. Para 2.000, Seguro 1172. O 1172, completa final, chame a Torre Salvador, 118-95, até o pouso. 258 da Alfa Lima na Fox. 8, boa noite, Alfa e Juliette, portão 05. Alfa direto para 056250. Uno 172, pouso autorizado, cabeceira no zero, vento no 00 grau 5 nós, check 3 pulso. Fala, irmão. Deixa eu ir pra você. Livre pouso no 172. Livre pouso. Livre noite, meu último táxi. Obrigado por chegar na minha senhora, táxi. Azul, chame a Torre Salvador, 118-95, tambor pouso. 608, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardo 1172, solo aos 12, libere direita, chame solo no 21-9. Boa noite, 172, boa noite, táxi via Alfa, importância da Juliette para ingresso. Alfa. Né? 6908, baixou e travou? Firmo. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento 090 graus, 4 anos. Livre pouso, está 10 graus. Liberado, decretando em condições visuais para o cancelamento. Salve, Tortango, modificador 0314, desce agora em condições visuais para altitude de tráfego, 1.500 pés. Aguarde a transferência de comunicações. Sim, desce para 1.500, aguarde a transferência da Tortango. Cindy Alfa, ponto espero no 0, tô em 198, decimal 95. Altímetro no 0, no 3, tem um bom voo no 868. No 0, no 3, o azul, direita, Índia Alfa, ponto espero no 0, 895, tô em voo no 868. Sam, chama agora a torre, Salvador, 118, decimal 95, tambor pouso. Bravo e Tortango, confirma intenções? Estamos de pouso na pista 35. Gente, reporte final da 35, Bravo e Tortango. Reporte final 35, Bravo e Tortango. Do 6908, solo 114, direita no 219. 908, boa noite, Alfa Kilo, parte 3, prevista 02, Lima do parte 3, fica atento ao balizador. Alfa Kilo, parte 3, 02, Lima, fica atento ao balizador. Bono 172, na escuta do solo? Na escuta, sim. E ficou agora, portão é o meia dúzia do parte principal, ok? Portão meia dúzia, gol 1172. Meia dúzia é esse próximo aqui que está na nossa direita. Sim. Próximo à direita, 172. Obrigado. 080 grau 5, nossa. Bravo Vitor Tango avistado, pouso autorizado, cabeceira 35, o vento 080 grau 5, nosso check trend pouso. Sempre informar check trend pouso, Bravo Vitor. Então, 35 vai ser travado, Bravo Tortango. Bravo Tortango, livre pouso, cabeceira 35, vento 080 graus, meia dúzia nós. Esse Bravo Tortango. A 8 decola ao 18, chama agora o controle, 1935. 0935, noite correta. Bravo Vitor Tango, solo ao Zuno 8, autorizado backtrack, só confirmando, libera 45? 68, decolou na PUCA, passou 1.700. Todo gol 1868, contato radar, subiu para o nível 230 na saída PUCA. 230 na saída PUCA, gol 868. Sou 1868, da presente foi para o Alfa Romeo 363, e chame de Recife. Alfa informação no 868. Vou no 868, vou ir para você. O Alfa Romeo 363, me chama em Recife na frequência 12685. 2685, Recife na Prodo Alfa Romeo 363, vou no 868. controle Salvador, boa noite, passarei 2224. Sou de passarei do 2224, sou de dedicação na prova de Duna, desça para 2000 pés com ajuste 1013. 2013, 2224 na prova de Duna. autorizado ILS 2224? Passarei 2224, autorizado o final do procedimento, chama 2 Salvador, 118 decimal 95, que eu vou pôr. 18900, grato, boa noite. Salvador, boa noite, passarei 2224 a 4 milhas de Duna, já avisou a parada. Passarei 2224, em Foz, embaixada e travado, vento no aeródromo 010 grau 029. Formará embaixada e travado 2224. Passando externo, baixar travado 2224. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento 350 graus, 029. Pouso 2224.